canções, a marca do sucesso. Você, você é tudo que eu sonhei pra mim. Eu lembro que te fiz chorar, nas noites que eu saía você ficava só. Agora eu entendo por que me deixou, eu não soube aproveitar o seu amor. Me desculpe, olha só o que restou. Homem carente sofrendo por amor. Sei que fui errado, o peito tá doendo de saudade de você. Me desculpe, meu amor, eu prometo que não vou mais errar. Me desculpe, por favor, eu quero seu amor, vamos recomeçar. Me desculpe, meu amor, eu prometo que não vou mais errar. Me desculpe, por favor, eu quero seu amor, vamos recomeçar. Vem pra cantar junto comigo, chega mais, Edson Lima. Vamos sim, Germã Santos, isso é pegada nós, meu filho. Chama com a galera, Portal do Arrocha. Olhe para mim, escuta o que eu vou te dizer. Porque eu não vivo sem você. Você é tudo que eu sonhei pra mim. Lembro que te fiz chorar, das noites que eu saía você ficava só. Agora eu entendo porque me deixou, eu não soube aproveitar o seu amor. Me desculpe, olha só o que restou. Um homem carente sofrendo por amor. Sei que fui errado, o peito tá doendo de saudade de você. Me desculpe, meu amor, eu prometo que não vou mais errar. Me desculpe, por favor, eu quero seu amor, vamos recomeçar. Me desculpe, meu amor, eu prometo que não vou mais errar. Me desculpe, por favor, eu quero seu amor, vamos recomeçar.